Boa noite, tá 3858, final da 10, baixado travado. Autorizado pouso, pista no 0, 090 graus, 089, tá 3858. Copiado, livre pouso na 10, 3858. Salvador, boa noite, o trip 5218. Chamou o trip 5218? 5218. Contigo a aproximação, reporte no externo, baixar travado. Tocará. Tá 3858 no solo 56, direita 121 decimal 9. 129, obrigado. Marque contra baixa cada trip 5218. 5218, pouso autorizado, pista no 0, 17 graus, 089, pouso autorizado. Torre Salvador, boa noite, gol 9278. 9278, boa noite, reporte no externo. 78. Terno 9278. Gente, aguardando pista livre, 9278. Oi. Trip 5218, ao 01, direita, 121, décimo 9. Gol 9278, pouso autorizado, pistão 0, 080 graus, 10 máximo. Tem um livre pouso, cabeceiro no 0, gol 9278. Torre Salvador, boa noite, acionei 63, 13, passando externo. Baixou e travou. Gente, 63, 13, aguarda a pista livre. Guardando, acionei 63, 13. 278 ao 03, direita 121, décimo 9. Direita 219. Pista livre, 090 graus, 12, pouso autorizado. Deve pouso, solo agora 05, Livrão 21.9, bem-vindo. Talvez não mais, já. Não, Salvador, noite, o cara tem 662, quando o cara dá algum dano, pronto. Código imediato autorizado. Cara 662, quando o cara dá algum dano, pronto. Além da código imediato, separada? Afirmo, tá 662. Pista livre, 90 com 12, livre, a linha de decolar. Livre a linha de decolar, alcança 3662. No 604, na escuta? Na escuta. Sim, cheque trem, pista livre, tudo autorizado, vento 080 graus, escute nós. E livre pouso, 604. Baixa travando? Com certeza. Tenta. 3662, decolado 07, controle 1998, bom voo. 1098, boa noite. Rota 3662. Salvador, boa, boa noite, azul 4291, azul 4298, passando externo, estabilizado, baixa travada. Estou dando 98 na aproximação, guarda de pista livre, tráfego à frente, põe. Tente 4298. 04, bem-vindo, Solo 09, a livrar direita, 121.9, Solo, angelizando. Solo, vamos já. 298 abaixar travado? Afirmativo, sim. Pista livre, vento 080 graus com 12, pouso autorizado. Tive pouso na 10, azul 4392. Solo 298, bem-vindo, Solo às 11, ao livrar à direita, 21.9, Solo. Escuta. Serra Tango está no 4.5 para Recife. Tem um tem estacionamento. Autorizado o estacionamento, chama o táxi. Autorizado o estacionamento, chama o táxi. Salvador, o Serra Tango está acionado com 4 a bordo, solicita instruções para o táxi. Autorizado táxi, porta indo ponto de espera para ingresso no 7. Livre táxi, vai reportar na papá para ingresso no 7, Serra Tango. Tunino só é de POB? 04 POB, o Serra Tango. Sim. Então, ingresso no 7 é porta aliada de pronto, capiteiro. Autorizado ingresso, vai reforçar aliado. Oi, Azul 4235 estabilizado no localizador, sinal é de 7 milhas. Gente, quanto a aproximação, 4235. Autorizado a colagem do ano 7, após a colagem irá manter o eixo, o ICA Tango, vento 100 com 12. No 89, mantém o ponto de espera. Qual 235, check tempo autorizado no 0, vento 090 graus com 11, traço decolando agora o litoral sul, não interfere. Ele me pôs, baixou, travou, qual 235. Serra Tango decolado agora aos 25, mantém o eixo, aguarde liberação do controle para prosseguir na PUCA. O VEN controle agora em 19.8. O Serra Tango decolado aos 25. Vai manter o eixo coordenando com o controle 1 no 98 que você retoma. Salvador, muito boa noite, passo passarelo 2224, próximo ao ponto de estrada 190, número 2. Ciente, passarelo, ciente, mantenha ponto de espera. Espera, passo passarelo 2224, passarelo. Sol 235, Sol Lar 27, ali pra direita, 219.9, Sol. 21. Salvador, boa noite. Eu tenho 305, final. Machado e travado. Ciente, pista livre, autorizado. Vento 090 graus com 11. Pista autorizado, pouso. 305. Na última, não, eu só tá aguardando o tráfego decolou, que é transporte firme, tava, tá cruzando o campo ainda. Nós após o RPR na curta, ali mantém. 205, bem-vindo, solo 231, 9 para a direita, 21.9, solo. Direita, solo 219, tem 3305. Livre decolagem 090 graus com 15 nós. Decolagem 1089 da cor. Passaria de decolagem imediato com autorizado? Sim, decolagem imediato, passaria 2084. Lima tem, já está decolado de imediato. Lima está aguardando 2D4. Da Colada 233, controle 190.19.8, bom voo. 198, bom, 889. Torre Salvador, boa noite, gol 076, 2 milhas para cima, para baixo travado. 076, continua a aproximação, forma até alinhado para a decolagem, aguarde pista livre. Gente, você escuta. Rodeio 24, fundo pronto, livre decolagem da 10, vento 0 de 0 graus com 12, e fica atento ao a esteira do tráfego do Colossem. Direto nesse ano agora, passeio 2024. Cheque trem, piloto autorizado, vento 080 graus com 14 nós. Baixo travado, livre pouso, gol 276. 224, passaredo, decolado agora, os 35, controle 1198, bom voo. 198, obrigado pelo trabalho, 2224, passaredo. Aumento, bom voo. Salvador, boa noite, total 9907. 9907 total, ciência na aproximação, número 2, aguarde, está aí. Passo, escuta. 76, bem-vindo, Sol 237, ao livrar direito, 21.9, solo. 19 ao livrar, 76. Total, pouso autorizado, 080 graus com 10 nós. Pouso autorizado, total. Baixa travado? Afirmo. Sempre. Salvador, boa noite, gol 9287, só no ponto de espera da 10. Linha mantenha, após o tráfego na curta. A linha mantém após o tráfego na curta, na 27. Ao 9907, bem-vindo, solo aos 40, ao livrar direito, 21.9, solo. Ao livrar 219, total. No 9287, liberada a pista, decolagem autorizada, 090 graus com 2. Livre decolagem no 0, 9287. Ponte espera pronto, trip 52, 16. Ali mantém. Ali mantém trip. Sérgio, decolado agora de 42, controle 1998, bom voo. Controle 1998, boa noite. Oi, boa noite, 1972. O localizador X-Ray, visual com campo. aproximação, guardando pista livre, aterre para decolagem, o Rio 5972. Formaria pista livre. Guardando pista livre, prosseguindo. IP 52 no meio, livre decolagem, vento 090 graus, 115. 52 no meio, livre decolagem. Com 972, check-in, pouso autorizado, uma centena com 13. Baixada travada e pouso com 972. É, 52 no meio, decolado agora, 4-4, controle 1 no 98, bom voo. 198, obrigado, boa noite.